5728, da presente, voo Itape. Voando Itape, o F-728. O Alfa Tauquino para acampamento, tudo imediato. Solo o Gol no 270 no portão 4 para o pushback essa noite. Acionamento? Para iniciar. Aguardar. Local de estacionamento, Oscar Hotel Kilo? Rádio 5. Livre táxi. Gente, olha só o toqueiro, livre táxi. Yankee Oscar, Oscar, aguarde. Sapatão com Juliette, Quebec, Kilo, prossiga. O Oscar Tocir já foi pro cruzamento. Ciente, bom dia. Bom dia, Tocir. Responsabilizado. Autorizado na ULS, né? 740, reportará. Juliette, Quebec, Kilo, livre ascensão ao nível 100 no setor sul da ilha, reporte para lançamento. Foro Salvador, muito bom dia, Azul 4033, ciente da Mike, autorização Ilhéus 150, 160. Yankee, Oscar, Oscar, prossiga. Da Mike, Ilhéus 160. Até a escuta aguardando, Azul 4033. Salvador, Gol 270, poderia confirmar a posição da aeronave, que é o número 1? Para o táxi dentro de alguns instantes, o Gol 270, devido ao trecho interditado entre a Índia e a Juliette, só podemos liberar devido a algumas posições uma aeronave por vez. Okay? Ah, tudo bem, poderíamos evitar o posto deixando a cauda no sentido da 10, lá do lado da posição número 1, não atrapalharia. No negativo, não está previsto, ok? Devido ao pessoal que fica aí na cerca, isso aí é risco às operações aéreas. Final 17. 4 milhas. Paciente autorizado, pouso 10 grau 069, Índia November. Em livre pouso 917, Índia November. Golf 10 para 4 mil, ajuste 1095. 4 mil, 1095. 86, ajuste 1095, então bom voo e bom dia. Pátio Índia Alfa, 718 mil, no ponto 0095. O 270 vai coordenar com a equipe do solo. Após a passagem retaguarda do Airbus da TAM, que está prosseguindo para o ponto de espera, via única taxiway disponível para decolagem, só via Índia. Então o senhor vai aguardar a passagem do Airbus e após vai iniciar no 04 o pushback padrão, Gol no 270, chame táxi. A gente aguarda e vai efetuar o pushback padrão. 076, desce para nível de voo 050. Pois já, descido a nível 050, azul 4076. Golfo no fim bem mínimo, a velocidade pode reduzir. Reduzir? Afirmativo. Até 120. Inicie redução. Posso começar o Golfo número 3 na aproximação. Golfo reduzido. para o controle. Jeff. Afirmativo, está autorizado a rotatória, Mike Eco Delta. Enter. Web 6740 estabilizou, VLS 110. Web 6740, complete aproximação, torre 118, decimal 6. 186, 6740. Azul 4076, redução para 2009, número 4 na aproximação. Então para 200, azul 4076. O backtrack para o Índia 90, Alfa 44. Voo é 6740, uma milha para o externo, baixar travado. Chame final normal. Autorizo o backtrack para o no solo 04, autorizado backtrack, chama liberando. Agora sim, está autorizado. Juliette, que é backkill. Solo de Itapã, Yankee Oscar Oscar. Yankee Oscar Oscar, chama a torre 118, decimal 6. 118, 6, grato. Web 5728, voa Duna, livre LS, reporte estabilizado. Reportagem estabilizado, Web 5728. Itapuã solicita manter a linha do litoral condicional para a aeroporto, com a sua autorização para seguir cruzamento aí da, do segmento de decolagem da Alma Velha. Golfo deve estar 3000, ajuste 1095. 3000, 1095. O F5728 vai fazer um pequeno desvio à direita, 3 graus. Confirme a pro? Na 065. Mais 5 milhas devido a formações. 065? Isso. Sente, reporte estabilizado. 5577 ao transponder 1935, controle Salvador, azul 4033. 8, chame pronto, pushback, azul 4033. Portarei. Pessoas a bordo, Yankee Oscar Oscar. 05 a bordo. Gente, eu já tinha informado a SPOB pro controle. Ah, não foi solicitada essa informação para o hotel Oscar Oscar, ou correção, Yankee Oscar Oscar. Ciente, é mais uma vez, e como é que a gente vai ficar sabendo do POB? Se o, eu sei que o senhor preencheu a notificação, mas assim que o senhor decolar, o senhor tem que informar para algum órgão. Ok. TAM 31191, decolou 05, chame o controle, 199, decimal 35. 1935, grato, bom dia, até a volta. Dia November Alpha, ciente, frequência livre. Júlio, o LK 740, 4 metros, deve para o pouso. Está liberado o pouso, senhor. E aguarde para cruzamento do eixo de decolagem. Ok, para aguardar para cruzamento da 110? Para aguardar para prosseguir para o litoral norte e cruzar 28. Eu tenho um Boeing pousando na 110. Ok, aguardando aqui o Yankee as costas. Torre, está autorizado 6740, pouso, senhor. Estou a 200 pés. Autorizado, 140 graus 079. Ok, da próxima vez autoriza um pouco antes, tá, senhor? Ciente, comandante, aqui tem um helicóptero aqui que estava com um problema, estava causando transtorno aqui à torre de controle. E me desculpe aí. Ok. Torre Salvador, tarde, 1260 da Gol, ponto de espera, 10, pronto. Alinhar e manter. Alinhar e manter no 0, 260. Golf vai atingir 3000. 319. 9, objeto de metade quase zero. O Yankee, eu acho que confirma o transponder que o controle pediu para o senhor acionar. 0127. Sim, está acionado 0127. Eu não estou observando aqui modo Charlie, nem correlação nenhuma. 0127, acionado. Solo Salvador, boa tarde, objeto 6740, livrando, você escuta? Estou aguardando a correlação do transponder. Sem transponder, só não pode voar na minha área. Ok, vou fazer um check do transponder. É, eu já notifiquei, já informei o controle de Salvador que se sem transponder, eu já vou informar para ele que o senhor não pode nem cruzar o campo, nem entrar na nossa área, nem da torre, nem do controle de Salvador. Eu não estou recebendo a informação de transponder. Aqui, deixa eu fechar o cheque aqui. Espera. Ok. Ok, modificou agora? Ok, prosseguindo então, pro da rota atual. Modificada a zona 508, reporte visual com o campo. Ok. Do localizador F5728. Chama a torre 118, decimal 6. 18,6, obrigado. Azul 4076, desce para 2000, ajuste 1015, livre LS, aposta estabilizado. Para 2000, 10, 15 no ajuste, sobe estabilizado X-Ray, azul 4076. Delta 3191. Prossiga. Poderia coordenar a proa de bridge da presente? Tem bridge? Confirmo. Pode coordenação. Controle ao Mike Eco Delta. Confirmo, já avisou algum campo? Afirmativo. Interferir com sua decolagem. Felipe, decolagem no zero, vento no 30 graus, 09 nós. Inicie a decolagem, pista no zero, gol 1270. Controle, vem aqui as costas. Torre, Yankee Oscar. Yankee Oscar, transfere 11935. O senhor já checou o equipamento? Já fiz os cheques aqui, aparentemente a senhora está funcionando, porém vocês não recebem na tela do radar. Assim que eu retornar, eu vou para a aeronave e para manutenção. Não vai ter jeito. Eu agradeço aí a colaboração e o Yankee Oscar. O Mike Eco Delta na escuta da torre. Oscar. É o 5486 para Lençóis. Posse da Mike, está pronto para a cópia. Ei, vai se faz espera na rotatória com curva pela esquerda, vai que é boa. Proa 040, azul 4075 em condições. Com curva esquerda na subida Momo, após direto Lençóis. Aciona 5006. Controle Cono 19, decimal 35. Estou pairado na cabeceira, ok? Puta. Tá previsto espera na posição Simbra, azul 4076. Sem problema, 4076. Gente. Filme pronto no pátio 3, pushback. Mas pronto para pushback, 486. Não é o conveniente para a torre não julgou que o senhor deve aproximar. Faça 360 pela esquerda e reporte na final. Eco Delta, ciente. Abatango, Yankee, Oscar, Oscar, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 5. Controle 1935, 1270. 70, passa 2700 na saída Arbor. Boa, 1270, contato radar, sobre o 360, a saída Arbor, Elefa Sagaz. Arbor, Elefa Sagaz, boa, 1270. Continuo através de cima da pronta rotatória, visual com a aeronave. Oscar Papa Golf, chama agora a torre, 118, decimal 6. Golf. Oscar Papa Golf, prossiga para a rotatória. Golf. É o número 2 para pouso, à sua frente tem um helicóptero na final de 3 milhas e meia, para 197. Tá visual com o helicóptero. Papagolfo, pode seguir o helicóptero? Tá 3216, aciona a identificação. Identificou. 3216, chega da Mari, descendo a 050. 050, senhora, 3216. Controle Yankee Oscar. Yankee Oscar, prossiga. Litoral Norte, avançado 9 milhas de Salvador. Informa que vai aceitar um sobrevoo na Praia do Forte e regressa para pouso final. E reparo de manutenção no equipamento transponder, está ciente, o Yankee Oscar. Yankee Oscar, confirma o código estacionado. 0127. 0127, ciente, aponte para o regresso. Graças, Oscar. Juliette 28, bom dia, via Alfa, após Juliette, portão 05. Alfa, Juliette 05. Tá 3191, chama Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 4076, completa aproximação, torre 118, decimal 6. Desconsiderando órbita, então, completando a aproximação 18.6 com a torre, azul 4176. Torre Salvador, azul 4076, final ILS, pista 10, visual. Ciente, chame final normal. Papapá, Mike Eco Delta, no solo 14, frequência livre. Papapá Golf, curta final 17, para embaixar, travar. Doutor? Negativo. Apagou na curta final da 17, vai estar travado. Autorizado, pouso 130 graus, 109. Baixou e travou, azul 4076. Autorizado, pouso 130 graus, 109. Livre pouso, pistão no zero, azul 4076. Livro de back, reforçado para a tarde 4076. Azul 4076, autorizado pouso 130 graus 089. Livre pouso, azul 4076. Um, dois, sete, zero, chama Recife, frequência 125, frequência 1260, alterna 2545. 076 no solo 17, libera a direita, solo 1219. Direita, solo 219, azul 4076. Juliette, Quebec, Kilo, está pronto para iniciar a lançada. Coordenação com os tráfegos locais, está autorizado o lançamento e reportando para descida. Meia Librana Fox, Trati. Bom dia, via Alfa, reporte na cidade Juliette para ingressos do 4076. Via Alfa, reporta na Juliette, 4076. Tá, 3216, pode voar Itap para evitar uma formação aqui próximo a Mari? Exato, Itap, tá, 3216. Muito grato, 3216, manda Itap. Pátio, Índia, Alfa, ponto espera 186, ajuste no 0 no 4, bom voo e bom dia, azul 4033. Pátio, Índia, Alfa, ponto espera 181, obrigado, então 186, azul 4033, bom dia. Juliette, Quebec, Kilo, controle? Record. Informe o último para que deixar no solo. O TREP 5486 com 25 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Salvador, está pronto para o táxi. Saída do pátio 3 está autorizado, TREP 5486. Não, saída do pátio 3, 5486, autorizado. Frequência livre, Juliette, Quebec, Kilo. Complementar visual com o azul, taxiando próximo através do portão agora 05, azul rosa. Afirmativo, gente, estou observando. Segui-lo, então, via parte principal, segunda direita, Índia Alfa, número 2 no ponto de espera, torre no 86, ajuste no 0 no 4. Tenha um bom voo e bom dia, 35486. Mil, livre LS, reporte estabilizado, ajuste 1 na 0 na 5. Ok, para 2000, 1015, reporte estabilizado, está 3 2 na 6. suficiente para estar seguindo o azul rosa, trip 5486. Afirmativo, o azul 4076, após a passagem do ATR da trip à sua esquerda, ingressa Juliette, prossegue portão 03. Após a passagem da ATR da trip, ingressa Juliette, portão 03, 4076. Falou. Boa tarde, eu tenho 9506 para a cópia São Paulo Congonha. Mantém azul 4076. É, para São Paulo Congonha, copia o 360. Deu. 360, tem 9506 autorizado para São Paulo Congonha. Firmando nível 360. Aerovia Pesulo 16 até Belo Horizonte, prova até o Zulu. Após, vai prosseguir. Conforme o plano de voo, decolodão no zero com curva direita na subida da El, após Leda e após Bridging. Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridging. Onde após intercepta o eixo da aerovia Pesulo 16. Aciona transponder 5023, controle 119.35. Aqui é autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360, El Pesulo 16, até Bravo Hotel Zulu. Depois conforme o plano. Então decolamos aqui na Dael, Leda Bridge, aciona 5023 e 119.35. Edson 9506 no pátio 3, chame pronto, pushback. Mará, obrigado. Web 6723, aciona identificação, chegada Mari, desce 050. Identificou Mari 50, Web 6723. Azul 33, autorizado decolar, 120 graus, 07 nós. Decolagem, azul 4033. Trip 5486 na ponto de espera da 10 pronto. Quem mantém? Quem mantém 5486? Azul 4033, decolou os 27, chame o controle em 119.35. 135, azul 4033.